écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Um mar de esperança, uma corda maior.

gosto dele, safado, safado. Mesmo vou por ele, safado, safado. Ele mexe comigo, safado, safado. Quero estar contigo, safado, safado. Mas eu gosto dele, safado, safado. Mesmo vou por ele, safado, safado. Ele mexe comigo, safado, safado. Quero estar contigo. Thank you.